Pista para 3.000 pés, ajuste melhor e também. Já na curta, próximo da curta final, pode Sinal autorizando o pouso, pista 17, vento 110 graus, 1,62 km. Está na final, o passo de força aqui, está 1,7, para passo, vento para passo. Tranquilo, bom, mais um, para o nível 050. Thank you. Senhor, até se for 1-0, qual o patch que destino? Quase chegou do lado da Aerostar, o Victor Fox. Victor, Foxtrot, Victor, Victor no zero, livre, nacionalizado, 040 graus, 149, autorizado pouso no zero. Victor, 080, 14, Victor Foxtrot. Deixa a via bom para 4 minutos, altíssimo de 1-0-0-8. Funcionamento sanitário na base. Fuso também tô indo no meio do sinal 95. Oi, Salvador, tá passando o Kilo Romeo. Tá passando o Kilo Romeo, está autorizado o sinal no 7, reporte final. Autorizado o sinal, reporte era na final.

Alaska, estamos passando seu regimento a Tata MC de Inicial Nova Devita da Rambu. Ativo, chamando a minha Cabo Fiore, que o controle só conhece um gráfico da aeronave 406. Você se for sudoeste de Veracruz, como uma presença livre pela formação do mesmo Cabo Fiore, que é a peça para a igreja. Estaria meio visual com a pimenta tiramente informado de lado, com essa serra 5-0. Na mais forte visual com a pimenta tiramente informado, uma 666. Zero, Alaska, para 3 no Tango, alcança 0008, cancela a recepção de mínimo na posição aplicada. Tango Oscar, Piano Delta Translation, left side 05, which is flying for 100 miles on this side. Descent to 4,000 feet, 0.08. First one, 060 to your left. 9644, reduzindo a velocidade 2209, está autorizada a descida para 4000 pés, altimetro 1008. Informe o Fox Trot, está mantém a posição do meu papá. Sierra, escuta. Continue approach and report to the runway 17110. So what do you want here, the Oscar? Oscar Golf Sierra, continue approach and report to Navigator. Passamos Victor de Juliette, necessitando com curvas à esquerda. Aguarda para interceptar final, não fecha. Ela guarda. 008, uma força estabilizada. 10, salão 13, seguindo pista direita, chamissão ao número 1, no decimal 9. Bravo, uniforme. Vai com a polícia. Roger,